3337. Rede Cartário de Comunicação. AM790. Operando com 10 mil watts de potência. Estúdio de Mandirituba, Curitiba e Fazenda Rio Grande. Diretor-Geral, Geraldo Cartário. Sempre com você.